Boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é o Coringa. Texto errado, pô, de calma. Não tem não, mojão, é o de galho aqui, ó, o normal. Esse é o fudido, véi, rapaz. Agora foi, né? Isso aí, é né? Pra mandar o povo testar o som. Por que tu não me falou, véi? Oxi, ó. Eu tô aqui achando que é pra me falar isso que tá anotado no papel aqui, pô. Manda doido. O povo testar o som logo. Testa aí pra ver então, pô. O som do cara é bom, tá viu, não? André Cedez, o moral de Bicoara. Ei, rapaz. Arruma isso aonde, rapaz? Oxi, chega assim tocando, não avisa nada, já chega bagunçando aqui no estúdio. Isso aí é pra galera arrochar, manda a galera arrochar, vai, vai. Tá arrochando ali, tá vendo ali? No canto ali, ó. Bicho é doido, ó. Olha a roxa dele, ó como é. Oxi, isso aí tá TikTok, viu? Filma esse cidadão aí. Aí, G, viu a galera dançando, tá vendo aí, tá vendo? Ó a menina ali, bicho, ó, ó. Passinho dela, ó. Rapaz, a bicha é barril. Já filmou? Eu não aguento mais não, que eu já tenho 110 anos, tá foda. Vai, para com isso aí, bora pro CD.